magnética 1-0-0 de esquina, boa noite, 07. Autorizado, me desde voo 160-35490. Autorizado, 160-35490. Patrulha 6321. 104 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternando Goiânia. Oceano 6321, autorizado táxi até o ponto de espera via Patiuno, Índia Alfa, no ponto de espera, chame a torre, frequência 198-295, altímetro 1012. Você está livre, táxi, Patiuno, Índia Alfa, 295, a torre, obrigado, 6321. 6321, bom voo. 154, pouso autorizado na 0, 120 graus, 129. Pouso autorizado, 1-0, 3154. Deve 5627, enquanto não, que pistola, não pode tratar. Bravo, Vitor, então, informação em curso é Sierra, aguarde um minuto, chacota. Vitor, então eu faço um cheque rádio, eu recebo baixo, clareza 5, intensidade 2. Posso através de Paris. Boa noite, 07, para o curso do localizador, curva esquerda, proa 150. Esquerda 150 para o localizador, boa noite, 07. Oceano November India Eco, o nível autorizado é o 220. Decola da pista 17 com primeira curva à direita, saída árvore, transição elefa. Após direto Ofito, direto Munad, direto Nefas, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. O transponder é 5020 e o controle 119-218. Começo autorizado o procedimento do voo 1807. Autorizado, porém mantenha 3.000 pés. Informa o tráfego na sua posição de 2 horas. O Papá 28 Alfa mantendo 1.500 pés rumo nordeste. Autorizado, mantém 3.000, 1807, enche o tráfego. Juliette, estamos no voo, confirme para o ideal para o destino. Ah, era 3.000. Bravo, Vitor, então eu não compreendi a informação, o site que se encontra aí, as pessoas, amor? Acabou, acabou. O CNM 327, estamos no centro Recife, 1251, alterne 13325. 1251, alternando 13325, o CNM 6327, boa. Azul 4462, complexo final, Sam Torre, 1895. Torre 1895. Altímetro 1012. Tem que alcançar. 154 solo, 47 direito, 1219. 219, obrigado. Tá bom, tá certo. 5627. Autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, chame a torre, frequência 18, decimal 95, altímetro é 1012. Fala, cara, 3154 livrou. Reporte estabilizado. Desce 2000, reporte estabilizado, boa noite, 07. Voo nota 280, redução para 1809. 1180, voo 92. 80. Juliette, São Zulu, informa o tráfego 2 horas a 3 milhas. O Papá 28 Alfa, mantendo 1510, rumo nordeste. Torre Salvador, Azul 4462, abaixado travado na final. Azul 4462, vento 120 graus, 130. Autorizado na 0. e pose cabeceira no 0 azul 4462. Bicolor 49, controle 1998. 198 para o 6321, obrigado. Controle de Salvador, é o Oceania 6321, uma boa tarde. Boa tarde, Oceania 6321, contato radar, passado nível 340, saída Arbo. Para o 340, na saída Arbo 6321, na escuta para encurtar. Correção, suba ao nível 320, vai direto elétrico. 320, direto elétrico, 6320, obrigado. Direto Tango Zulu, suba para o nível 105. Estabilizado, Gol 1807. Gol 1807, completa sinal, Sami Torre, 1895. 2895, 1807. Direto Tango Zulu, quando possível, sinal para ponto. Salvador, boa tarde, Gol 1807, está na final estabilizada. Gol 1807, continua a aproximação, guarda a pista livre. Guarda a pista livre, Gol 1807. 4, após Mike Alpha, Bravo, Serra, Índia, após outro Zulu, 44, Nilza, após direto, Guarulhos. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Eudes, transponder 5-0-5-0, controle 1-9-8. Sim. 129, vai manter refri 3 mil pés conforme caso. Dael, Leda e Eudes. Decolada 1-0, curva à direita, 5-0-5-0. Transponda 19-8, é o controle da 31-5-5. 1 no direito, 1-2-1, no décima 9. Chama solo 1-2-1, décima 9, é o controle da 31. Bravo Tango Livre Táxi, chão para ingresso. É por Elefa, saída. Tá, para cá. Azul 4462, autorizado táxi via Alfa, Juliette para o gate 03. Autorizado via Alfa, Juliette para o gate 03, Azul 4462. Direto 45. Tarde. Aqui Alfa decolou 5-2, controle 1-9-9-8-0. 7-9-8, grato. Controle, boa tarde, o Golf Mike Alfa decolou no momento, na Arbor 5-0-0-4 acionado. Golf Mike Alfa, boa tarde, contato radar, mantenha pro até 3 mil pés após sair da Arbor. Mantenha a proa até 3 mil após sair da árvore, confirme. Afirmativo. Gol 9280, complete o sinal, Sami Torre, 1-1-8-9-5. Obrigado, 2895. Bravo Tango autorizado, ingresso no 7, chama alinhado e pronto. 5627 ali, mantém pistão no 0. Ali mantém, entendeu? 5627. Tá 3217, desce para 2 mil pés, Renegão no 012, livre ali, essa parte estabilizada. Descendo para 2 mil pés, 1012 no ajuste, está autorizado para procedimento elétrico na. 3217, a porta estabilizada. Controle Salvador, 98 mais, passando para 2, parede. 7, a porta estatória visual com campo, 98 mais. A porta estatória visual com campo, 98 mais. 19127, vento 120 graus 129. Decolagem autorizado no zero. Liberado 080 para o Golfback Alpha na Arbor. Sinal normal, dá 1-0, baixou, travou, gol 829-280. Sim, enter. Dois oito zero, pouso autorizado no zero, vento 92 graus, 129. Gente, livre não, 90. Dois é o terno, 1260. 288-260, obrigado, tchau, tchau. Dia November Alpha, reporta visual pro campo. Dia November Alpha, Sammy Torre, 1-1-8-9. 1-1-8. 98, boa tarde. Índia November Alpha, Capim 360 à esquerda, devido a um traço de aproximação para o pistão vocês. Índia November Bravo Tango, decolagem autorizado no 7, vento 110 graus, 139. Yankee Delta Charlie, controle. Consiga. Confirme posição. Estou aqui há 5 minutos, 8 milhas fora, estou já fazendo um toque repetido no dia. Gente, informa o tráfego a 1500 pés, acima do senhor, papá 28 alfa, fazão 360 esquerda. Claro. Torre Salvador, boa, 2231 no passarelo do Tiente da Sierra, transfere. Passarelo 2231, boa tarde, direto ITAP, deixa para o nível 050. 050, direto ITAP, o passarelo. Controle Salvador, faltando 98, mais que algum campo. Solo bom, 9280, livrando a 6 coisas. Com 9280, autorizado táxi em Alfa Juliette para o gate 01. Alfa Juliette para o 01, 9280. Abriu o passar Romeu Nessa Brava. Prossiga Romeu Nessa Brava. Você vai decolou de Serra em Via com Índia, seu Elitia. Vai com Proa de Valença, mantendo 500 pés. Vai com 4 a bordo. Era se autorizado um sobrevoo na região do Pico Açu ali. Depois do corredor a Serra, foi direto Valença Romeu Nessa Brava. Gente, Romeu Nessa Brava mantém as condições visuais, 500 pés, que negou no 012. No momento vou ir para a cidade baixa devido ao traço de aproximação próximo ao externo. Depois autorizado o Vitor. Bravo. Controle, Bravo, Vitor Tango. Papá Romeu, Bravo, Vitor Tango, contato radar, vá para o nível 200, sai da árvore. Saiu, perfil da árvore, subindo para o 200. Dia Vitor Alfa, recepcionando. Gente, chame Torre 1895 do November Yankee Mike. Confirma, controle de Salvador, Papo Romeu e Dino Vibral, só tá na vertical da rotatória. Gente, November Yankee Mike, chame Torre 1895. 1895, Índia Vibral. Está estabilizado na 3217 visual. Na 3217, completa sinal, chame torre 1185. 1185, boa. Golf Mike Alpha, suba restrito, nível de voo 060. Restrito ao 060, Golf Mike Alpha. Autorizaria a proa da presença direta, é 281, radial. Autorizado, Golf Mike Alpha. Autorizado a 281, Golf Mike Alpha, restrito ao 060, confirme. Golf Mike Alpha, direto destino, restrito nível de voo 060. Mike Alpha. Oi, Salvador, boa tarde, eu tô em 3217, nacional da 1-0, baixado e travado visual. 3217, livre pouso 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-2-9. Livre pouso 1-0, tô em 3217. Salvador, contação da VBS, mais nacional da 1-7, 3 milhas para o centro da Eurodatã. O Índia November Alpha na escuta. Papatão, aquilo Quebec Serra, informação em curso é a Sierra, já pronto para cópia? Aquilo Quebec Serra, autorizado em Salvador, para o Morro de São Paulo, mantendo no meu pé no corredor Axé, decolador pistola 7 com primeira curva à direita. Transponder 01123, o controle é 119-8. VMX Mike, faça um 360 curto pela esquerda. 360 curto pela esquerda, VMX Mike. Quebec Serra, cotejamento correto, reporte ponto para puxar o estacionamento. Correção para estacionamento, táxi, chame a torre frequência 18-95, altímetro é 10-12, confirme somente pessoas a bordo. Se encontra é 104. Gente, que o Quebec Serra, chame a torre para estacionamento, táxi. 070-2231 na passarela. Direcionamento, chama táxi. Frank, Michael, finalizar, ingressa na final da 17. Finalizar, ingressa na final da 17, chave do 8, Michael. Não foi direto elefa. Direto elefa, o braço apertado. Papatango, direto. Tango Zulu, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 128.8. Na geração da 1-7, pouso autorizado no 7, vento 1-2-0 graus, 1-2-9. Pouso autorizado no 7, 98, vai. Dia novembro, ao finalizar o 360, pode ingressar na final. Paciente, já está quase em 30 graus. Dia para nível de voo 160, papai, o meu papai ainda está. Foi bloqueado, pode repetir, por favor? Nível de voo 160. 160, graus. Controle, boa tarde, é Papatango, Mike Tele Alfa, centro de informação, Sierra. Papatango, Mike Tele Alfa, certificação, reporte para a descida. Desculpa, está no dado descida, Mike Tele Alfa. Cópia. Não, cópia. Nome é 314, autorizado Salvador para Petrolina, nível autorizado é o 340, via Antos, o 20, após Petrolina, cruzão. Após direto Petrolina. Decola da pista 1-0 com primeira curva esquerda. Saída Momo, transição Fock. Responder 5-1-1-2, controle 1-9-8. 2 mil pés, direto Duna, reportaria estabilizado. 2-2-3-1, obrigado. Lima, Oscar, Charlie, Kilo. Controle, chame a 314, protegimento correto, na posição 1-0, chame para pronto para puxar o estacionamento. Botar 3217, livrou a senhora. Então 3217, autorizado táxi via Alfa Juliette para o 2007. Alfa Juliette para o 07, Alfa 3217. Tiver estacionamento, o solo 3155 ou 9612? 3217, mantenha a posição antes da Juliette. 3217, controle o som. É, prossiga. Mantenha antes da Juliette. Feito na escuta. Prossiga. 2231, 2231, chame final Salvador, 11935. Jolie, Salvador, 1935, passarelo 2231. Afirmativo, final de Salvador. Afirmativo, obrigado, até. Papá Romeu Bravo, Índia Papá, vou direto Duna. É, Papá Índia Bravo, direto Duna, tá atingindo a 60. É, te aguarde para prosseguir na descida. Tem condição de voar direto Duna? Tem, já tá pronto Duna. Controle, Salvador, entra pra terra. Confirmar o controle? Papá Tango e entra pra terra. Seguir aqui, Delta Charlie. Ok, já terminou o do top remetido aqui de Vicia, tá seguindo para Salvador, para o aeroporto. Ocupante 3, se possível acionar o transporte. Gol no 075, chame final Salvador, frequência 11935. Gol no 935, gol no 075. Charlie, chame torre 11935. Charlie, graça. Mike Charlie Alpha, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 050, limite ao localizador. Esquerda, 050, limite ao localizador, Mike Charlie. Mike Bravo, uniforme na escuta. Modifica o seguinte para o 06, que é o que está ocupado por um colega da sua companhia que vai iniciar o bushback nesse momento. Apatango Mike Bravo, me informa essa identificação. Vou ir na proa de Mari, para a chegada Mari, e desça para nível de voo 050. Boa. Torre Salvador, Apatango Ieco, Delta Charlie. Prossiga. Ok, tá da Elicia para Salvador. Tá mantendo 500 pés, está 3 minutos fora. Tá, você vai vir pra pouso no aeroporto ou vai cruzar? Ah, vou pra pouso, vou pousar no 43, ok? Se possível, agilizar o abaixo do transporte. Eu pouso no pátio 13, então. Então o senhor pode prosseguir na final da 17 e conhece o campo, pode aprovar a hora de freitas, através do norte da torre. Charlie. Ouviu, ideia. Quebec, Sierra. Tá autorizado alinhar e manter pistão no 7. Amém. Retração para sequenciamento, curva direita para 090. Quebec, um Airbus 320 da companhia. Autorizado a ingressar no pátio principal para o gate 06. É, estabilizou com o colega para o pátio 06. Está autorizado a 3, 2, 7. 0, vento no 2, 0 graus ou no 09. 925, livre pouso. Papatango, Mike Brown e Fala, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 020, limite ao localizador. Salvador, boa tarde, azul 6998, passando 210, 170, informação de erro. Azul 6999, acende a indicação, autorizada a chegada, Mari, reduza para 2509, número 6 na aproximação. Desça para nível de voo 120. O 6998 foi intercortado, deixa eu ver se o cara pode repetir. 6998, desça para nível de voo 120, reduz a velocidade para 2509. Reduzindo para 259, descendo para 120, o 6998. 446, acende a indicação, autorizada a chegada, desça para nível de voo 100, QNH 1012. Trip 5627, Recife 126, decimal 5. 5627, boa tarde. Papatango, Mike Sali Alfa, desça para 4000 pés, QNH 1012. Aguarde, né, Maquilzulo? Alfa Tango, Mike, Bravo Uniforme, curva direita pro 030. Obrigado, boa tarde. Mike Charlie Alfa, mantenha proa, chame final Salvador 119.35. Ok, só o final de 935, Mike Charlie Alfa. Papa Tango, Mike Bravo Uniforme, curva direita agora proa 050. Curva 050, uniforme. Mantenha nível 100, Mike Bravo Uniforme. Vamos dar uma centena na proa 050, uniforme. Gente, 925, Salvador 10, direito no 21, decimal 9. Curva Mike Alfa, chame centro, Recife, frequência no 28, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 28, 0, Mike Bravo Uniforme, desça para nível de voo 050, chame final Salvador 119, decimal 35. Descendo para o 050, chamará 135, uniforme. E Maquilo Zulu desça para nível de voo 060, ainda mantendo a proa. 2231, só mais um minuto, continua a aproximação, vai para a pista livre. A sua escuta. Yankee Delta Charlie, Zulu 1, frequência livre. Charlie. Alfa Tango Tango, mantenha-se em condições visuais. QNH 1090, reporte para descida. Passarei do 2231, livre pouso na 190. Bravo Vitor Tango, na escuta. Prossiga. Bravo Vitor Tango, chame centro, Recife, frequência no 28, decimal 8, até no 26, decimal 0. 28, decimal 0. Salvador, Papa Tango, Kilo, Quebec, Sierra. Quilo Quebec Serra, mantenha-se em condições visuais no meu pé de corredor axé, reporte para o da Barra. Para o da Barra. Sim. Azul 6918, decoração do sequenciamento, curva esquerda para 030, limite ao localizador. Desça até nível de voo 100. Uma centena pro A30, limite ao curso do lote. Azul 6918. Azul 6919, reduz a velocidade reduz a velocidade para 200 nós. 200 nós, azul 6918. 1075, número 2, na aproximação, e tomarei a pista livre. Enter. Que desça para nível de voo 080, QNH 1012, reduz a velocidade para 250 nós, é o número 8 na aproximação. Trip 5446, desça para nível de voo 090. 090, trip. Confie para o controle. Zulu 55, só para informação, você vai dar dois pousos, tráfego da passarela, depois o tráfego da Gol e depois eu vou autorizar a decolagem. Ok, 3155. Pode decolar de imediato, 3155. O segundo tráfego já ultrapassou o marcador externo. Lima, Kilo Zulu, curva direita para 070. Azul 4118, autorizado Salvador para confins, o nível autorizado é o 340, via Zulu 16. Decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da Euler, depois bridge e bridge interceptor para Zulu 16. Transponder é 5074, o controle é 119, decimal 8. Azul 4118, autorizado confins, o nível 340, para Zulu 16, a saída após a colagem curva direita da Euler da bridge. Para o Zulu 6, transponder 5074, controle 119, decimal 8, azul 419. Azul 418, cotejamento correto, já pode falar sua pista de estacionamento. Azul 919, curva direita para 035. Direita 035, qual o limite da proa? Localizador. 7, 918. 698, desço para nível de voo 070, chame final Salvador, frequência 71935. 70, chamando 1935. Obrigado, boa tarde, 698. 35446, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 110. Esquerda 110, 35190. Latango Lima Kilo Zulu, informa que será o número 5 na aproximação. Desça para 3000 pés, que negar 0, 1, 2. O tráfego da Gol, curta final ali, mantém. Papatango Lima Kilo Zulu na escuta do controle. Afirmativo, senhora, copiou o controle. Gente, Lima Kilo Zulu, curva esquerda, proa esquerda agora na proa 010. Pronto para decolagem. Boa tarde, Papa Romeo, Papa India Bravo. Papa Romeo Bravo, Papa India Bravo. Boa tarde, continua a aproximação. Informarei a pista livre, o tráfego da TAS ingressando para decolar. 7, tenha vista. 075, solo, uso no 7, direito no 21, desce no 9. Direito no 219, gol no 075. Decolagem autorizada no 0, vento 110 graus, 129. A gente já está 3-1-5-5. Bom, marque cuidado, tem condições de táxi até a cabeceira 35, só decolar após a mesma? Já tem que estar visual com a mesma, gol no 075. Gol no 075, informa que seu gate é 1-1, táxi era de Alfa Juliette para o Win. Gente, Alfa Juliette para o 1-1, gol no 075. 755, reduz a velocidade para 2209. 2209, 1-0-9-7. Matango Lima, que nos Zulu irá passar o curso pelo localizador, seu novo limite é o que demais, que 1-2-0 de Simbra. Ok, 1-2-0 de Simbra limitado, Zulu. Calhafa, o Zulu é perfeito. Salvador 9280, autorizado em Salvador para Confins, o nível autorizado é o 360. Decola da pista no 0 com primeira curva à direita, a rota é Otozulu 16, após Fanin, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. A saída prevista é da Euleda após Bridge, em Bridge intercepta Otozulu 16. Responder é 1, correção 5126 e o controle é 19218. 0 com 20 pela Operizulu Urubê, saída da Euleda após a Euleda, que fala da pista dessa, a primeira curva direita, pelo fundo de 9280, Gol. 9280, cotejamento correto, é parte para o estacionamento. 55 decolou na subida da Euleda. Tan 3155, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída da EL. Ativo, por gentileza, podemos voar da EL? Autorizado Leda, Tan 3155. Ainda, obrigado. Voo no 755, desça para 5000 pés, QNH no 092. 5000 pés, Papa Romeo, Papa Zero 2, 07. Lima Kilo Zulu, chama final Salvador 11935. Zulu 935, Zulu. Boa tarde, voo 9099 com a informação Serra, autorização e cópia São Paulo. Voo 399, informação Serra, confere. Aguarde um minuto para cópia. Aguardando, não se escuta, voo 399, obrigado. Voo 399, está pronto para cópia? Afirmo. Voo 399, autorizado Salvador para Congonhas, São Paulo. Via o piso 1 no meio, após Valor Horizonte, após direto trip. Após de acordo com a rota prevista no plano de voo. O nível autorizado é 360. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da Euler, após bridge e bridge intercepta o piso 1 no meio. Responder 5133 e o controle 199.8. Autorizado São Paulo, nível 360, conforme rota do plano de voo. Piso 1 no meio, Belo Horizonte, DCT trip. Nael Lita Bridge, Bridge intercepta Upper Zulu 16. Decola da 1-0 com primeira curva direita. 5-1-3-3, o transponder 119-8, o controle. No 399, o protegimento correto é ponte pronto para o estacionamento. Reportará, obrigado, no 399. Quero boa tarde, Papai Romeu, Papai de Bravo. Papai de Bravo, confirma então, foi de táxi? O táxi não. Confirme, Papai de Bravo. Pátio 3, geral. Papai de Abraão vai para desembarque no pátio 3? Papai de Abraão, informa que foi pela noite, somente o pátio 4 e o pátio 5. 7. Tomará para o cruzamento, 0304. Pátio acordado, decolado os 2-1, no controle 199.8. 199.8, Delta. O mais fácil aqui seria o pátio 5 mais próximo, né? Sim, o Papai de Abraão. Pátio 5. Eu seguirá o táxi via Alfa, Juliette, pátio 1, Lima, Mais e Quebec. Na Quebec, chame a torre frequência 118, decimal 95. Juliette. Então, eu seguir via Alfa, Juliette, pátio 1, Lima, Mais e Quebec. Não posso esperar. Torre de jeito 95, copia? Sim, um Papai de Abraço. Mike Eco Delta, mantenha o farol de Itapuã e chame torre 118.95. Mike Eco Delta. 1-1-0 graus, 1-2-9. 95, essa identificação autorizada a chegada a Mari, desço para o 50, que é legal no 012. 15 segundos, senhora, não é o de Manati, é um voo local, é só decola, ingressa um tipo de pouso definitivo na 17. O próximo voo seria, foi instruído pelo controle, voltar para a sequência da torre. Afirmativo, então só vai curvar à direita, manter o farol de capô a 500 pés e aguardar para prosseguir para girar a base. O Mike Eco Delta, considera a formação, mantém 1 no mil pés. Mil pés, sim. Quando ele fala mil pés, o Mike Eco Delta na vertical de Itapuã. Está na base da 1-7, contra embaixado e checado, Mike Bravo uniforme, visual com a nave pousando. Afinada a pistão na 0. Confirma o tráfego, Mike Bravo uniforme? Firmo, na perna base, pela direita, da 1-7. Cliente, eu tô no visual, só guarda a pista livre. Mike Alfa, solo os 2-3, qual o pátio? Mike Alfa. Direito, então, no pátio da Bahia 10. Sequência livre estacionar, Mike Alfa. Bom, Mike Eco Delta, confirmando, mantém 1 no mil pés, farol de Itapuã, aguardando. Cliente, tá, te apresentando agora 1 no mil pés, o Mike Eco Delta. Guardião 04, 500 pés, autorizado cruzar o eixo e decolagem da 1-7. 500 pés autorizado, cruzar o eixo 1-7-04. Mike Bravo uniforme, livre pouso 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-2-9. Uniforme, livre pouso 1-7. Oi Salvador, boa tarde, o trip 5446. Trip 5446, boa tarde, continua a aproximação, guarda a autorização de pouso. Guardando a trip. Autorizado, Obrigado, chame táxi azul 418. O Papa Índia Bravo. Prossiga o táxi via Lima e Mike. Ok, tá autorizado. Chame a cidade Quebec para o cruzamento da pista 17. Gente, Lima, Mike, vamos chamar por gente da Quebec para o cruzamento. Papa Índia Bravo. É o Papa Índia Bravo. Chama a torre 1895. Na Taxi Quebec, ok? Gente, está na Quebec, vamos chamar a torre 1895, Papai Índia Bravo. Papa passando do Lito Mike Quebec. Lito Mike Quebec, prossiga. Lito Mike Quebec, Itairu para Salvador, passando para a Veterapia na Troia de Paris, junto 0161 no transponder e 06 a volta, Quebec. Lito Mike Quebec está seguindo o tráfego a sua posição de 2 horas e 4 milhas no corredor Vera Cruz, é o Alfa Tango Tango. Vai prosseguir para a pouso 97. Sim, então, Guardião 04 vai chamar no farol de Itapuã. Chamará no farol 04. Estou em Salvador, boa tarde. Azul 6918. Está passando duna no momento. O Mike Eco Delta na escuta? Estou em chamar o Mike Eco Delta? Mike Eco Delta, afirmativo. Tem o tráfego da Trip agora, curta final 10, a retaguarda do mesmo, agilizando, cruza final da 10. Agilizando, vai cruzar final da 10, a retaguarda do mesmo. Azul 6918, continua aproximação, aguarda pista livre. Aguardando, pista livre, azul 6918. Está estabilizado no ILS X-Ray. Papai de Bravo? Prossiga. Sente, autorizado. Cruzando a pista, parte 5. Aproximando para azul 6918, tem um tráfego à posição de 1 hora para 12 horas, aproximadamente 4 milhas, está visual com o mesmo, é controlado, né? Afirmativo, helicóptero está cruzando a baixa altura, a final da 10 está livrando o eixo. Gente, azul 6918, obrigado. Iniciando o cruzamento do eixo 10, Mike Eco Delta. Eu estou ciente, Mike Eco Delta. Já cruzou, vai tocar RMT na 17 ou vai para o final? Pouso final, tá. Vento 120 graus, 129, autorizado, pouso pairado, capiteiro 97, Mike Eco Delta. Eco Delta 100, 12 pouso 97. 25446, solo 27, direito 1219. Direita 219, graças a Deus. Azul 6918, livre pouso 10, vento 120 graus, 129. O tráfego agora do helicóptero vai pousar pairado sobre a cabeceira 17, não vai ter triplo pouso. Ok, era só uma dúvida. O 6918, obrigado. Confirma o vento? 120 com 12. Sente, o azul 6918. Torre Lima, Kilo Zulu. 2 horas e 50, alterno galhão. Gente, táxi à direita, azul 4118, ponto 0110, 18952. Sigo táxi à direita, cabeceira 10, chama torre 18, 1954. Posição aberta. Autorizado, me entrei no quarto da Oxenã, chame táxi. Alfa Tango Tango, o senhor quer fazer uma aproximação para o ILS X-Ray da pistola 0? Se for possível. O Guardião 04 está visual com a aeronave final da 10. Tem um Tchelo 402 agora passando o sistema. Olha a questão. Gente, então o senhor vai fazer um 360 curto sobre o farol de Itapuã? E chama para cruzamento final. 360, São Paulo, chamada para cruzamento 04. Desça para 2 de meu pé, autorizado final do procedimento executor e pode ser avisado no localizador. 2000, está liberada a restrição da carta, chamamos no ILS, voo 395. Tem pautão? 3145, para fim de informação certa, se tiver autorização, caso contrário, só poderia informar qual a saída para o Galeão. Boa tarde, 3145. Eu já tenho autorização aqui. O senhor está pronto para cópia? Prossiga. Autorizado, Galeão, nível 360. Via Pesulu no zero até SMAP. Após conforme o plano. A decolagem é da 1-0, curva à direita. Subida é a Tael. Após Leda e após Bride. O controle 119.8. O transponder é o 5145. Vai chamar sobre a rotatória, Alfa Tauro. Lima, Kilo Zulu, livre pouso no zero, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Kilo Zulu. Guardião 04, agilizando, cruzamento final da final, 1-0. Agilizando, 04. 3145, chamei para o push. Lima, Azul 6918, se for, tá na Alfa. Azul 6918, táxi via Alfa e Juliette, portão é 3. Alfa Juliette, portão 3, Azul 6918. Cruzar a retaguarda. Cruzando a retaguarda, 04. E ao finalizar o cruzamento da, do eixo da 1-0, faz base curta para a pista 1-7. Final de cruzamento, base curta, 1-7, 04. Oi, Salvador, gol 1-7-5-5. Final do X-Ray. 1-7-5-5, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguarde. Alfa Tango Tango 360 sobre a rotatória, ao finalizar, intercepta final da 1-7, chama novamente. Ok, efetuar 360 pela esquerda, rotatória, intercepta final 1-7. 1 mil pés, Alfa Tango Tango. Mil pés, positivo. Guardião 04, finalizar cruzamento, pouso autorizado 1-7, vento 1-1-0 graus, cono 3-9. Leve pouso 1-7-04. 4-1-1-8 da Azul, após tráfego curtíssimo na final, ali mantém o 1-0, preparando a decolagem assim que autorizado. Após o tráfego, ali mantém pista 1-0, o Azul 4-1-1-8. Seu Salvador, passando o Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, 1500 pés na rotatória, chama na rotatória. Chama a rotatória, Victor Mike Quebec. O Salvo, oi, o Torre, correção, Salvador Salvo. Amanhã 314, acionado pronto para o táxi da bordo, temos 121 com 3:15, recebe. Aqui é o Zulu no solo 33, de vez direita, chame só 121 decimal 9. Índia, ponto de espera da 1-0-1895 a torre. E apenas fique atento aqui, um Embraer da Azul que está ingressando na Juliette. O tráfego vai parquear no gate 3. Afirmativo. Está iniciando o táxi, vai pelo pátio Índia e prossegue o ponto de espera da 1-0 e a gente chama a torre 385-6304. Para a rotatória, montando 1500 pés. Gente, montando mil pés, completamos 360, está livre, prosseguir. Alfa Tango Tango, reduzindo para a aproximação, mantém a final da 1-7. Reduzindo, mantém a final da 1-7. 1-4-1-1-8, livre decolagem, pistão no zero, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Livre decolagem, cabeceira no zero, 1-4-1-1-8. Equipe de solo, está autorizado e chantar. Gol no 399. Pausando, passar na retaguarda, autorizado em coordenação, gol no 399, reportada para o TAC. Vamos passar na a última aeronave que modulou o solo. São quantos passageiros? Ok, eu vou informar aqui ao fiscal do pátio ok? A gente vai providenciar aí. Paulo Salvador, a bordo 1077. Quebec, reportará. Então, 360, entra certo. Cliente, 1077, autorizado, Galeão. O nível é o 360. Só segue na UP Zulu no 0 até SMAP, após conforme o plano. A decolagem é da 1-0, curva à direita, subida da REL, após Leda, após Bridge, para interceptar a UP Zulu no 0. Controle 119, decimal 8, o transponder é o 5137. Apesar 360 conforme, decola 1-0, curva à direita, Leda da REL, Leda Bridge, após a UP Zulu 1-0. 19-8-5-1-3-7-1-0-7-7. Correto, chame para o Bush, o 1-0-7-7. Chama lá. Solo Salvador Cordial, boa tarde, Passarinho 2231, repetido, Barreiros. 2231 da Passarinho, boa tarde. Autorizado, Barreiras, nível 1-8-0. A decolagem é da pista 1-0, curvando à esquerda, após no perfil da subida, Momo, com transição WhatsApp. Intercepta o Whisky 42 até Lapa e após CCT Barreira. O controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5140. 1395 passando Duna, complete aproximação, chame torre 118.95. Confirma a frequência da torre, o gol 395-1895. Afirmativo, 118 decimal 95. Obrigado. 3560, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento TLS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000, reporte estabilizado, 3560. Corre, gol 395. Gol 395, continue a aproximação, o guarda de pista é livre, o vento no momento é 120 graus, 120 nós. Vai dar autorização, gol 395. Ok, aguarde, comandante, é o número 1 no setor. Temos aí um Boeing da companhia que já está a iniciar o táxi partindo aqui do gate 4. Só mais um instantinho que eu será autorizado. Ok, senhor, tudo escuta. Alfa do Botão, autorizado táxi via Lima, chame o solo no frequência 121-209. Tago, Tago, mantenha a táxi Lima, um Boeing da Gol prosseguindo aqui para o gate 8, aguarde para o cruzamento do pátio. Por gentileza, poderia quando possível coordenar a proa de bridge para reduzir o nosso atraso? Aguarde. Descer pra mil? Autorizado, descer pra mil, país de Tomé Quebec. Encontrei agora esquerda, descendo mil, Quebec. Solo Salvador, gol 399 com 153 a bordo, 4 horas de autonomia, alterno Galeão, pronto para o ataque. Cliente, gol no 399, táxi à direita, ponto de espera da 1-0, 1895 a torre. Táxi à direita, no ponto de espera da 1-0, 1895, gol 1399, obrigado. Nada. Canal 6314, decolada aos 39, chame controle na frequência 119, decimal 8. 198, 6314. Tinha para copo, você é o número 2. Ou 9280. Informa o Boeing da companhia já liberando o pátio na Índia. Está autorizado o push e acionamento, chame táxi. Autorizado, gol 9280. Está sendo final no 7 de Tomar Quebec. Delta Mike Quebec, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Continua aproximação, aguarde autorização, Delta Mike Quebec. Salvador, boa tarde, 6314, Momo, Flock, na sua escuta 2000. Confirme para a torre? 6314, Momo, Flock 2000. Nível 360, via UP Zulu 17 até o destino. A decolagem da 10, curva à direita, subida Arbor, após Arbor DCT, Alefa. Controle 119, decimal 8, o transponder é o 51. 418, oi, Bridge. 7, dá pra gente pular Bridge, azul 418. É 314, contato, radar passando 3.000 pés, sube e mantém 340 na saída monta. 340 na bomba, na 314. Direito, chame só 1219. Direito 219, gol 395. Mate, tá correto. Gol 925, chame para puxar sinal no 2. Bruno Noite, direto Bit, chame centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. Ciente, 125, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. Azul 4188. Salvador, voo na 395, livrando, get down. Voo na 395, táxi via Alfa, e mantenha a Cidade Juliette. Alfa, antes da Juliette, voo na 395. Estacionamento, passarei 2231, na parte 3, remota 44. Ah, remota 4, perdão. É só um instantinho, passarei 2231. Se escuta. O Alfa tá, o Tavo, o senhor vai pra qual posição aqui no pátio 3? Informativo, ciente. O passarelo 2231 é autorizado, push e acionamento. Chantax. 340, 2231. Pista Mike Quebec, autorizado o backtrack e táxi até o pátio 4. Mantenha a minha escuta até o corre. Luna 399, livre decolagem na pista 10, vento 120 graus, 129. Livre decolagem, pista 10, Luna 399. Controle 19, decimal 8, torre 1895. Transponder 01117. Tanto chame a torre para assinar, bom voo 90 e antes mais. 395, portão é 10, prossiga pela Juliette. Graças a Deus, portão 10, 3217, cópia. Prossiga. Pediu 140 graus, 1 nós, altímetro 0, 2. Prossiga, aguardando pista. 0, via Alpesulô no meia, até o destino. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. O controle 119 decimal 8 e transponder é o 5127. Bem, está atualizado então nosso voo para convite no 340, decolando a 10 após a decolagem em curva à direita, saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, 198 ao controle, 5127, a nossa transponder é o 3217. Correto, na 3217, chame para o push e acionamento. Solo 9210, da Gol para o táxi. É 3-1-4, chame centro, Recife, frequência 1-2-6, decimal 8-5, até 1-2-5, decimal 4-5. Recife em 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5, Ocean 6-3-1-4. 2-5, 9-2-0, Gol. O solo está ciente aí do Alfa, tá? Tá, tenha uma boa tarde. 2-2-0. 399, contato radar, suba para 360 na saída Delta.